felizes. Bem-aventurados os que forem perseguidos, torturados e mortos por causa de seu compromisso com a justiça do reino de Deus. Que consequências esse programa de vida traz para nós que nos dispusemos a seguir Jesus, o profeta da Galileia, o mártir dos mártires? Inês, com apenas 13 anos de idade, acolheu intensamente essas palavras do Mestre. No início do século IV, a sociedade imperial romana passava por grande decadência política, econômica e também moral. Entre tantos valores humanos jogados por terra, a sexualidade foi banalizada. Num mundo que cultuava a superioridade do macho e senhor, o uso da força bruta, da violência, tornava ainda mais frágil a situação da mulher. Sem poder ter opinião própria, não podia decidir seu futuro e ainda era vista pelo homem, geralmente como mero objeto de prazer sexual. Nesse contexto, a Igreja tentava recuperar o tecido social, propondo os valores do Evangelho, sobretudo o da igual dignidade humana. A proposta evangélica das bem-aventuranças não é uma canonização da dor, como se o cristão só pudesse ser feliz se sofresse bastante. É o caminho de identificação total com as causas pelas quais realmente vale a pena lutar e até morrer, se preciso for. As aspirações mais profundas dos pobres, dos que sofrem aflição, dos famintos e sedentos de justiça, dos perseguidos e injustiçados. Apaixonada pela beleza da proposta de Jesus Cristo, a pequena Inês ousou querer viver numa sociedade diferente daquela sua, machista, violenta e corrupta. Ousou escolher ela mesma a quem daria seu coração. Ousou viver na castidade e na pureza. Ousou renunciar a uma vida confortável de riqueza e prestígio para uns e negação da dignidade para outros. Com isso, ousou proclamar que nenhum bem deste mundo supera o amor que nos iguala e nos irmana, revelado por Jesus Cristo. Ousou viver o espírito das bem-aventuranças. Sua ousadia, porém, custou-lhe a própria vida. De excepcional beleza e de família rica, Inês foi cobiçada por muitos pretendentes. Mas, educada desde pequena na fé cristã, havia decidido em seu coração tornar-se esposa de Cristo. Desejava viver unicamente para Ele, a quem aprendera a amar com um amor espiritual incomensurável, puro e indissolúvel. Por Cristo, seu grande amado, Inês recusou todos os pedidos de casamento, inclusive o do jovem Fúvio, filho do prefeito de Roma, que se apaixonara fortemente por ela. O pai dele, Sempronio, ficou indignado com as constantes recusas da moça que deixavam o rapaz inconsolável. Para ele, isso era uma afronta, uma humilhação. Por aquela época, o terrível imperador Diocleciano tinha decretado mais uma perseguição aos cristãos em todo o Império Romano. Foi a mais sangrenta perseguição da história do cristianismo. Certamente, para agradar ao imperador, Sempronio foi implacável no cumprimento do decreto. Viu aí a oportunidade para forçar Inês a aceitar o casamento com seu filho em troca de não denunciá-la. Mas Inês não arredou o pé de sua decisão. Denunciada e presa, tentaram fazê-la mudar de ideia com torturas e obrigando-a a prestar culto à deusa pagã Vesta, protetora do lar e do fogo. Mas com coragem, ela resistia. Meu esposo não é desta terra. Os deuses podem até ficar furiosos, mas eu não os temo. Meu Deus é amor. Com essa convicção, declarava seu amor a Jesus, pelo qual iria até a morte. E foi o que aconteceu. Fracassadas todas as tentativas de convencer a moça, Sempronio quis desonrá-la, mandando que fosse exposta nua num prostíbulo para ser abusada. Contam que aí, milagrosamente, ela foi envolvida por uma luz celestial e nada lhe aconteceu. O vice-prefeito Aspásio assumiu o caso. Após novo interrogatório, este a condenou a ser queimada viva. Mas contam que, novamente por milagre, as chamas não lhe fizeram mal algum. Então mandou que fosse decapitada naquele exato momento. Assim, por volta do ano 304, morreu a pequenina ovelha de Cristo, unindo seu sangue ao dele. Cordeiro imolado. Seu enterro tornou-se ocasião de fortalecimento da união e da fé da comunidade cristã perseguida, que ficou mais encorajada a resistir e a não negar a fé e a proposta do Evangelho. Dizem que 8 dias depois de sua morte, ela apareceu aos seus pais, que choravam sobre seu túmulo. Trazia nos braços um cordeiro, como que dizendo-lhes que a sua pequena Inês, nome que vem de Agnes e significa cordeirinho, agora está para sempre unida a seu amado por quem não hesitou em derramar seu sangue. Seu martírio, celebrado a 21 de janeiro, comprova que, por maior que seja a violência e a injustiça, sofrimento nenhum, nada, nem mesmo a tortura e a morte, poderá vencer a força da fé e do amor. Amável Inês, pequenina ovelha de Cristo, a quem amaste com indiviso e imenso amor, intercede por nós junto a Ele, para que infunda em nossos corações esse mesmo amor e nos torne capazes de corresponder a seus apelos por uma vida pautada nos valores do Evangelho. Ó Santa Virgem e Mártir da Fé, alcança-nos a graça da perseverança, da coragem e da confiança diante das dificuldades, dos sofrimentos, das perseguições, para que nossa esperança nunca se enfraqueça e, como Tu, possamos chegar um dia à fonte do verdadeiro amor, Cristo. Amém.